Nosso tema dessa noite, então, é qual a diferença entre nós? É interessante porque é uma pergunta e a gente sempre se compara com os outros. A gente sempre olha para o lado e não sabe por quê que aquela outra pessoa está melhor do que nós ou está passando por uma dificuldade tremenda. E a gente, às vezes, não pensa no mecanismo que é a questão da vida. Por que que as coisas estão acontecendo? Por que essa diferença entre nós? Essa é uma das questões que nos acompanha ao longo da nossa existência. As questões da busca do sentido da vida, do entendimento do que é a vida. E a gente, então, se coloca nessas questões. Passou antes aqui uma frase bem interessante, que ela diz que ninguém colhe o bem que não mereça, que não tenha adquirido, que não tenha feito por merecer. E o mal, ou o sofrimento, melhor colocando, da mesma forma. Quando a gente pensa nessa diferença entre nós, existem pontos de vista. Depende do que a gente está querendo olhar, a gente vai ter uma resposta. Dependendo do que a gente vai ver que nós somos muito diferentes. Nós colocamos duas pessoas, a gente vai ver que elas não são iguais. Não existem duas pessoas iguais, materialmente falando. Nem gêmeos não são iguais. Então, é uma forma de olhar. Não existem duas pessoas iguais. E é nisso que a gente se bate muito. Nessa questão material e física, que a gente faz essas comparações e fica nesses dilemas. Mas, como eu disse, são questões de ponto de vista. Quando a gente olha por um outro ângulo, a gente percebe que se a gente pegar e analisar o nosso corpo físico, ele é igual. Nós somos compostos pelos mesmos elementos, todos nós. Tanto é que a gente pode passar órgãos um para o outro, sangue. Existem algumas questões de não adaptáveis, mas são particularidades. Mas a gente pode mutuamente se auxiliar materialmente nessa questão. Se a gente olhar espiritualmente, a gente vai ver que também a gente é igual, porque a nossa origem é a mesma. Nós aprendemos lá atrás que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E por causa dessa contextualização, a gente acaba achando que Deus é que nem nós. Braços, pernas, um homem velho, de barba branca. A gente confundiu um pouco isso. Mas, na verdade, essa imagem e semelhança é aquela centelha divina que a gente carrega dentro de nós. É a alma. Nós carregamos Deus dentro de nós. Então nós somos, sim, nesse ponto, muito parecidos todos nós. Por isso que nós aprendemos que nós somos irmãos, porque nós temos a mesma origem. Mesmo sabendo isso, que a gente já ouviu isso muitas vezes, a gente não acredita, né? Que a gente é todo mundo igual. Que nós temos as mesmas necessidades, que nós estamos encarnados hoje, aqui, no mesmo planeta, por motivos muito semelhantes. Tirando particularidades, nós temos as mesmas necessidades. Eu digo que a gente não acredita muito, porque a gente ainda alimenta muito o sentimento ruim, um contra o outro. Por qualquer motivo, nós odiamos alguém, nós detestamos, nós criamos mágoas, sofrimentos, sem, às vezes, entender que talvez aquelas atitudes que são do outro foram provocadas por essa vontade, por essa necessidade que é também igual à minha. E lá na oração do Pai Nosso a gente reza frequentemente, dizendo que Deus veja o que nós fazemos e nos perdoe da mesma forma como nós perdoamos os outros. Então, se a gente não está perdoando muito, talvez a gente também não esteja sendo perdoado. Não que Deus troque, mas enfim, fica tudo na nossa questão de entendimento. Mas se nós somos, então, tão iguais, qual é a diferença entre nós? Que é o que está sendo perguntado. Qual é a diferença entre nós? Se todos nós trazemos Deus dentro de nós, a diferença, talvez de uma forma bem simples, seja apenas essa manifestação que nós fazemos de Deus. Porque nós temos tanto material que nos foi dado como suporte de entendimento, nós temos tantos exemplos e a gente tem sempre uma figura de Jesus para a gente se lembrar de quem foi Ele, igual a nós, em todos os sentidos, porém, com uma manifestação bastante superior à nossa. A manifestação que nós fazemos de Deus, de que forma que ela se faz? Como que eu vou manifestar Deus? É através do entendimento das leis do universo, que são tão simples. Fazer o próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim mesmo. Novamente, há um retorno olhando a coisa de um sentido oposto. Quando eu ajo, será que eu estou agindo de uma forma verdadeira, de uma forma correta? Será que eu estou fazendo para fora, para alguém, aquilo que eu gostaria, se eu estivesse ali, fosse feito para mim? Eu estou nas minhas atitudes manifestando Deus, ou eu estou manifestando a mim mesmo, o meu ego, as minhas vontades? Porque, dependendo do que eu estiver manifestando, é aquilo que eu estou semeando, é o que eu estou plantando, e o que eu vou ter que colher. Não significa que seja nada catastrófico, alarmante, que nos cause medo, mas só para a gente entender por que as coisas estão acontecendo, às vezes, com nós, né? De que forma que elas estão acontecendo, o motivo que elas estão acontecendo. Tudo tem um porquê. A nossa oportunidade aqui reencarnatória, ela é um aprendizado. Nós estamos aqui para aprender muitas coisas. Mesmo que a gente já tenha vivido muitos anos, nós temos muitas coisas para aprender. Constantemente a gente está tendo oportunidades. A grandiosidade desse dom que é a vida é nos permitir todos os dias aprender alguma coisa. E mais do que aprender, a gente tem que exteriorizar esse pseudo-aprendizado que a gente está tendo. Porque se a gente está aprendendo, a gente tem que realmente manifestar ele. E aí sim, então, fazer diferente. Não me tornar diferente dos outros, não é esse o objetivo. Mas fazer diferente de mim mesmo. Lá no Evangelho tem uma passagem que diz que é preciso que morra o homem velho para que renasça o homem novo. E não é fisicamente que ele está falando, é espiritualmente. Nós temos que nos reciclar, nós temos que abandonar conceitos ou pré-conceitos que nos impedem, muitas vezes, de nos aproximar das pessoas, de entender as pessoas, de entender a nós mesmos. A gente passa, às vezes, uma vida segurando, fechando, não deixando a coisa fluir. Por quê? Qual é o nosso medo? Então a gente vai se questionando, vai, através de algumas reflexões, a gente vai pensando, por quê? Por que tal coisa? Por que não tal coisa? Por que eu sou assim? Ou melhor, por que eu estou assim? Reflexões que vão nos dando respostas. E através dessas respostas, a gente vai, como se diz, né? Vai caindo a ficha. A gente vai percebendo. E através disso, a gente vai sendo mais suave. Suave com os outros. Vai sendo mais amável. Vai sendo mais compreensivo. Porque a gente é muito juiz. Então, que a gente consiga ser mais amável, amolecendo o nosso coração. Independente do que os outros estão fazendo, eu tenho que mudar é a mim mesmo. Eu tenho que aprender nessa oportunidade que eu estou tendo de manifestar mais a Deus. Independente se a vida ela é dura, que nós sempre damos como justificativa o que os outros estão fazendo. Eu não faço porque o outro, eu não faço porque tal pessoa. Somos iguais, então. Não somos melhores para poder falar. Somos iguais. Temos que sim aproveitar os exemplos, como eu disse, os bons exemplos que nós temos e seguir aqueles. Não olhar para o exemplo que não está sendo bom. O exemplo que não está sendo bom é um aprendizado. Não fazer a mesma coisa. E o bom é o exemplo para ser seguido. Fazer aquilo. Porque a resposta que nós estamos percebendo é positiva. Então é por ali que eu tenho que ir. Escolhas. Sempre escolhas. Que a gente possa se abastecer de ideias, de pensamentos positivos, para que na hora das nossas escolhas, que são a todos os momentos, tomar as escolhas certas.